seja bem-vindo. Passe bem esta noite entre todos com Joana Santos. Olá, muito boa noite, meu caríssimo ouvinte. Seja bem-vindo à segunda edição do programa Noite Entre Todos. Eu sou a Joana Santos e estou hoje aqui com uma imensa alegria por estar perto de si, por poder falar consigo e trazer-lhe aqui os melhores sons que se podem ouvir na área da música, as mais bonitas histórias da humanidade, espero eu que sejam, não digo que sejam histórias de todos ou que sejam histórias assim mundialmente conhecidas, mas são histórias que nos levam a pensar. Bem, eu hoje estou muito contente, como já lhe disse, por estar perto de si, muito contente por vir fazer e ter a oportunidade de vir apresentar-lhe a segunda emissão do Noite Entre Todos. As portas da nossa sala de estar já estão abertas. Eu conto consigo para se vir sentar num dos nossos cadeirões da amizade e vir partilhar comigo a alegria deste programa e a alegria que sinto por estar perto de si. Bem, como eu gostaria, como eu disse na semana passada, que já não estou aqui, já viu? Há uma semana que não falo consigo assim. Bem, mas como eu disse, eu gostava de estar mais perto de si, dos seus gostos e daquilo que o faria feliz. Gostaria que me enviasse então umas histórias que lhe fizessem felizes, ou umas definições, ou uns conceitos, ou envie-me também os gostos da sua música, o quê? Qual é a música que lhe faz bater o coração, ou que lhe faz saltar, ou dançar imenso, ou aquela música que o faz recordar a paixão, o amor, a alegria, os amigos, qualquer coisa, mas que lhe traga sempre boas recordações, porque é de boas recordações que nós retiramos as boas energias para o dia, para a noite, para o trabalho, para os amigos, para sair, para tudo. É nas boas recordações que nós podemos sempre ir buscar, às vezes, aquela falta de energia que, por algum motivo, nós temos. Bem, mas não falando em falta de energia, mande-me então, se quiser e se puder, e teria muito gosto em receber, o seu pedido para www.radioantenaweb.com. .info, escreva lá nos comentários a música que queria ouvir, diga, oh Joana, eu queria ouvir isto, aquilo, pronto, diga, qualquer coisa. E muito obrigada às pessoas que já comentaram a minha presença aqui na rádio, muito obrigada mesmo a todos. E escreva-me também para geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu terei muito gosto em ler os seus e-mails, as suas mensagens, as suas dedicatórias e, sobretudo, trazer-lhe à antena aquilo que o faz feliz. Esta noite, eu prometo que vai ser uma noite animada, muito mais animada do que o programa anterior. Pronto, é uma noite em que eu me sinto feliz, sem dúvida. E prova disso é que vamos começar com o forró. Vamos começar com o nosso amigo Zeca Pagodinho, os amigos dele. Ó Zeca, tu tá morando onde é? Isto é assim, ó Zeca, tu tá morando onde é? Já viu? Está com cada nome, realmente. Bem, e depois vamos ficar com o Bruno e Marrone, que fizeram uma junção ao Hudson e Hudson, outra dupla brasileira, que até são irmãos, para cantar Amor de Ping Pong. Já sentiu Amor de Ping Pong? Ele pergunta, não sei. Será que é bom? É bom é sentir amor. Amor, nem que seja pelos amigos, pelos colegas, pelas pessoas que vemos na rua, pelos animais, por tudo. Temos é que ter amor. Sem amor a vida não era possível. A falta dele é o caminho para a destruição. E isto é verdade. Olha que é verdade. Sem amor a vida não era possível. A falta dele é o caminho para a destruição. É verdade, é um bom conceito. Boa noite entre todos. Voltou, as portas estão abertas. Entre, sente-se, ponha-se à vontade. Fique connosco. Até já. E vamos tocar então, Zeca Pagodinho. Bora, força nisso. Ô Zeca, tu tá morando onde é, Zeca? Olha, rapaz, eu tô morando na sola do pé. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Aí de dois, vai. Parceiro, me diz, onde é que é? É lá pro lado de Magé. Tá todo mundo te procurando, qual é? Diz aí, seu Jorge. Andei de carro, carroça e trem, perguntando onde é Xerém, pra te ver, pra te abraçar. Aragão, pra beber e papiar, te contar como eu estou, mas baixinho me travou, dizendo que você mudou. Baixinho, onde é que o Zeca tá? Me diz, pagodinho, rapá, tá difícil de encontrar. Ô Zeca, ô Zeca, tu tá morando onde é? Ô Zeca, tu tá morando onde é? Ô Jorge, tu sabes que eu trabalho, às vezes me atrapalho e fico embaixo dos panos. De tanto pagar por esse preço, perdi meu endereço e agora eu sou cigano. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Ô Zeca, tu tá morando onde é? Ih, rapá, debaixo dos panos. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu sei que tava por aqui. Tá onde, Zeca? Trabalho também, trabalho. Já fui bicho do baralho, mas o samba me adotou. Diz aí, seu Jorge. Por isso fui pra Xerém, pois melhor que você não tem. Peça que nem Dodô. E aí, tu tá morando onde é? Vou morar lá no chalé. Como é que eu chego lá de trem ou a pé? Ô Zeca, ô Zeca, tu tá morando onde é? E é longe pra cá. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Diz aí. Estou morando em qualquer lugar, tô aqui ali acolá. Levo a minha vida assim, pra lhe dizer com sinceridade, falando a verdade, vou morar no botequim. Mas tu não deve, parceiro. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Ô Zeca, tu tá morando onde é? Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu vou lá pro Itararé. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Aí, seu Jorge, a gente gosta do rolê, mas tá difícil de achar o homem. Não sei o que aconteceu, o cara sumiu da poeira, meu parceiro. Ah, moleque, que eu rodei na tua porta, Zeca. Não, rapaz, eu tô morando na casa da minha mulher. É? Da minha mulher. Onde ela mora, eu moro também. Tá bom. Pois é, Zeca, tu tá morando onde é? Pois é, Zeca, tu tá morando onde é? Lá pro lago de Magé. Pois é, Zeca, tu tá morando onde é? Diz aí como é que é. Pois é, Zeca, tu tá morando onde é? Mas aonde é que tu mora? Que me convida e sai fora. Pois é, Zeca, tu tá morando onde é? Tô lá no da tua pé. Da tua pé? Xerém? Qual é? Ou então Tremembé? Tremembé? Ouvi dizer que é em Macaé. É, cada um mora onde quiser. É, Jorge, vou sair fora. Eu primeiro eu tenho que resolver pra onde eu vou, né? Não sei. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Vai-se embora, faz o que tu quiser. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Rapaz, eu não sei se eu vou pra Irajá, pra Del Catiro, pra Xerém, pra Pá. Eu não sei pra onde eu vou. Eu sei que eu vou. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Já fui. Demorou. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Ô Baixinho, cadê o pagodinho, Baixinho? Calma, Baixinho, daqui a pouco vai rolar o bolinho. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Onde é? Já teve amor de ping-pong na sua vida? Mas é a primeira vez que eu quero ver. Esse amor de ping-pong te pega, pega, esconde, esconde. Paixão maluca proibida e tão doída se fica longe. Coincidência. E esse amor de ping-pong te pega, pega, esconde, esconde. Paixão maluca proibida e tão doída se fica longe. Eu não quis assim, ela também não, mas aconteceu coisas do coração. O seu olhar no meu, o meu olhar no seu, inocente paixão. Fala pra ela. Fazer o nosso sonho uma realidade. E esse amor de ping-pong te pega, pega, esconde, esconde. Achou maluca proibida e tão doída se fica longe. Bruno Marrone, história comigo. Ah, você tá brincando? Eu não acredito. Aí, amigo. Que mulher maravilhosa. Tão bonita pra gente, bicho. É? Era bonita mesmo? Muito bonita, muito bonita. Eu não quis assim. Inocente paixão, vem me dar um beijo, mata essa saudade que eu já tava louco, louco de vontade de te amar de novo, fazer do nosso sonho uma realidade. E esse amor de quem me pode, te pega, pega, te esconde, esconde. Paixão maluca proibida, e tão doída, se fica longe. E esse amor de ping-pong, pega, pega, ping-pong, esconde, esconde, esconde, esconde. Paixão maluca proibida, e tão doída, se fica longe. É gostoso, amor de ping-pong, né? Obrigado, Edson Hudson! Tchau, gente! Parabéns! Fiquem com Deus, valeu! Sim, senhor. Dois momentos fantásticos, duas músicas muito boas, muito, muito mexidas, muito brasileiras que trouxemos aqui, que eu trouxe para si, aqui para a nossa sala de estar, aqui da nossa Noite Entre Todos, desta noite em que estamos todos juntos, de mãos dadas, nesta emissão tão boa de se fazer e tão boa de lhe trazer. Eu gostava que ficasse aí desse lado até ao fim da nossa emissão, até às 0 horas. Para me fazer companhia, para rirmos um bocadinho, para conversarmos, e eu tenho pena de não o ter mais perto, gostaria de ter, já lhe disse como fazê-lo em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Diga nem que seja um disparate, mas diga, fale comigo, traga-me aquilo que lhe faz feliz. Como disse, estes dois momentos que tivemos, o Bruno Marroni com o Edson Hudson e o Zeca Pagodinho e os seus amigos, são de facto duas músicas muito boas para se começar a noite, com muita energia. Mas agora vamos acalmar um pouco e vamos até ao Porto, sim, até ao nosso Porto, onde está o Nel Silva e a Cristiana Silva, pai e filha, que são uma dupla fantástica, cantam muito bem, têm músicas muito bonitas e, sem dúvida, uma coisa que eu desejo, não deixe de ser feliz, assim como diz a nossa Cristiana Silva, não vou deixar de ser feliz, e o pai apoia, pelos vistos, e é claro, um pai apoia sempre um filho, não seria exceção, não é? Bem, Nel Silva e Cristiana, com Não Vou Deixar de Ser Feliz, e você que está aí desse lado, que está aqui na nossa sala de estar, sentado no nosso cadeirão da amizade, não deixe de ser feliz também. Está bem? Então, até já! Sim. bem, Nelson, Silvia e Cristiana já foram. Eu cá voltei à antena. Eu hoje quero falar consigo. Eu hoje não sei, eu estou assim. Preciso lhe falar. Mas preciso lhe falar, pois preciso lhe dizer o que é que temos hoje para o programa. Temos uma história que se chama O Homem. É uma história muito simples, é uma história muito bonita que eu lhe vou contar dentro de alguns momentos. Uma história que virá mais para o meio do programa, que é para nós termos tempo de pensar, tempo de refletir, tempo de tudo. Isto dá tempo para tudo. São 3 horas, dá tempo para tudo. Dá tempo para tudo. 3 horas que passam num instante, já reparou? As horas passam tão depressa, o tempo passa tão depressa, passa tão tempo tão depressa por nós, que nós às vezes nem damos conta disso. É verdade, às vezes também, quando queremos que o tempo não passe, pronto, ele voa. E quando a gente quer que ele passe depressa, ele fica lento. Bem, isto nunca, nós nunca estamos contentes com nada. Nós nunca estamos contentes com nada. Bom, enfim, eu estou contente consigo ir desse lado. Mas hoje os convido, e como já reparou, a fazer assim uma viagem pela música, não por um estilo próprio, mas por vários estilos. E prova disso são as músicas que lhe vou trazer a seguir. Vou-lhe trazer 2 músicas e depois convido a ir até um bloco comercial, que é para depois eu voltar à antena e falarmos então sobre a nossa história e ouvirmos mais música. A história que eu tenho para hoje, como já lhe disse, chama-se O Homem. É uma história muito simples, muito bonita, mas que dá muito que pensar, dá mesmo. Acredito que eu, quando a vi, eu pensei, eu vou levar esta história ao programa porque acho que é uma história simples, mas que nos ensina tanto, que nos ajuda tanto. Bom, não ficamos aqui com tanto blá blá blá, tanta conversa, tanto beca beca. Vamos então à música, vamos ficar com o Tiziano Ferro Perdono, que já é uma música que não se ouve há algum tempo, hein? É verdade. E vamos ficar também com Every Breath You Take dos UB40. Ai, que eu estava bloqueada. UB40 com Every Breath You Take e Tiziano Ferro com Perdono. Depois vamos a um bloquinho comercial, os nossos bloquinhos aqui da Antena Web. Aqueles bloquinhos que até os anúncios metem graça. E depois volto para conversar consigo. Fique por aí, fique bem, aqui connosco na Antena Web, aqui na nossa sala de estar de noite entre todos. Every bond you break, every

Antena Web é uma rádio para todos os momentos, inclusive para o ajudar a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, às quintas-feiras à meia-noite e domingos à 1:30 da tarde, aqui na Antena Web. Não perca a emocionante história de Terra de Ninguém. A Antena Web passa a exibir entre as 13h30 e as 14h, de segunda a sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 70. Uma história a não perder. Terra de Ninguém, segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui, na sua Antena Web. Às sextas e sábados, na Antena Web, convidamo-lo a embarcar connosco numa viagem sem fronteiras pelo mundo da música. Sem Fronteiras, um programa de Leandro Amador. Uma viagem que certamente vai querer repetir. Sem Fronteiras, sextas e sábados às 18 horas, só aqui na sua Antena Web. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. E cá estou eu, depois do nosso blog publicitário, dos nossos comerciaizinhos e das músicas que lhe trouxe. Eu espero que tenha gostado. Hoje eu ando a passear consigo pela música, seja portuguesa, brasileira, inglesa, francesa. Bem, vamos pelo mais variado que se pode ser. Pegando em músicas que já foram grandes singles e que fizeram parte de anos passados, pronto. Vamos pegando em tudo. Hoje não há um tema, não há um estilo, não há nada. Hoje o que há é a nossa sala e a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa amizade. Bom, eu cá aguardo os seus e-mails, não se esqueça de mim, mande-me a sua mensagem, diga qualquer coisa para o nosso site ou para o nosso e-mail www.radioantenaweb.info ou então para o geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu sou a Joana Santos, pronto, vocês dizem isso, até parece que a gente já não sabia, pois se calhar já sabiam. E hoje só lhe dei a conversa e blá blá blá. E para não dar mais conversa nem blá blá blá, porque a seguir vou trazer a história daqui, depois de uma musiquinha, vou-vos trazer então a história, o homem, para ouvir. Mas, entretanto, abro um parênteses, lembra-se da frase que eu lhe disse ao princípio? Sem amor a vida não era possível, a falta dele é o caminho para a destruição. É uma frase que foi escrita, composta e criada por Manuel de Oliveira. É um grande senhor português, um nome que não é desconhecido a ninguém. De facto, pelo menos creio eu que não é desconhecido a ninguém. Bom, é uma frase bonita, não é? Às vezes é bom pensar nisto. Sem amor, nada se fazia, ou pouco se fazia, não é? Bom, temos que ter amor a tudo. E eu, com muito amor, trago-vos as Atomic Kitten com Last Goodbye, que eu espero que goste. E depois vamos então à nossa história, ao nosso momento de reflexão aqui no nosso programa. Fique por aí, não saia da nossa sala de estar. Até já! On the road tonight, everybody here is sleeping tight. Ain't nobody gonna find us here. We'll dance. There's a dancer in the arms of love, and he's dancing on the sky above. And the truth is that we'll never know. Real love will flow. Ain't nobody days are horses down the hill, running fast with no time to care. And the truth is that we'll never know where love will flow. Cientista passava quase todo o seu tempo trancado no laboratório, a tentar dar resposta a todos os problemas do mundo. Um dia, sem que esperasse, enquanto se encontrava completamente embrulhado no seu trabalho, sente alguém que lhe entra pela porta adentro. Era não mais do que o seu filho de 7 anos, que vinha com um sorriso no rosto e lhe disse: "Pai, pai, hoje quero ajudá-lo a resolver os problemas do mundo." O cientista, de alguma forma incomodado, pois encontrava-se com tanto trabalho nas mãos, disse: "Meu filho, de momento não lhe posso dar atenção. Vai brincar para o outro lado." A criança não acedeu ao pedido do pai e resolveu ficar ao seu lado. O cientista, vendo que o filho não ia aceder ao seu pedido, resolveu então distrair a criança com alguma coisa. Dirigiu-se a uma das mesas do laboratório e, encontrando uma velha revista, procurou algo que pudesse recortar para entreter a criança. Encontrou nada mais, nada menos do que o mapa mundo. Cortou-o aos bocados e entregou-os ao filho com um rolo de fita cola e disse: "Gostas de quebra-cabeças?" A criança acenou que sim e aceitou do pai os bocados de papel e o rolo de fita cola. O pai disse-lhe: "Tenta consertar o mapa que aí está." Ao fim de algum tempo, o pai, pensando que a criança tinha ali trabalho para muitos dias, meteu-se ao trabalho. Quando estava embrunhado, pensando que nada iria acontecer a não ser tudo que tinha para fazer, ouve a voz do filho que o chama: "Pai, pai, já consegui terminar o que me pediste." O cientista levanta a cabeça das anotações que fazia e olhou para o filho, pensando ver um mapa completamente destruído. Mas não, logo se surpreendeu ao ver um mapa tão bem feito, como se tivesse saído da revista. E disse: "Mas meu filho, como é possível? Tu não sabias como era o mundo." E ele assim: "É verdade, meu pai, eu não sabia como era o mundo." "Então como conseguiste fazer tu o mapa desta maneira?" E ele disse: "Eu reparei que quando o pai retirava a folha da revista, na parte de trás do mapa havia um homem. E assim, eu não sabendo como era o mundo, virei todos os bocados de papel ao contrário e consertei o homem, porque esse eu sabia como era. Quando voltei a virar a folha, vi que consertando o homem, eu tinha consertado o mundo." Bom, a nossa história chega ao fim. A verdade é esta, é que se nós melhorássemos e consertássemos aquilo que fazemos de tão errado, será que o nosso mundo, o mundo que queremos de alguma forma proteger e e prevenir de qualquer erro que cometamos? Será que o mundo não melhoraria? Será que não o protegíamos muito melhor? É verdade. Como podemos aprender com as crianças? Já pensou nisso? Elas ensinam-nos tanto. Vamos tentar melhorar aquilo que somos? É um desafio lançado por esta história. O homem melhora e o mundo avança, protegido de qualquer erro, de qualquer fatalidade. Trago-lhe também um pensamento que diz assim: o homem necessita do melhor, do pior que há dele. Peço desculpa. O homem necessita do pior que há nele se quiser chegar ao melhor que tem em si. Quem nos dizia isto era o Friedrich Nietzsche. E assim falava Zaratustra. Bom, termina assim a nossa história, termina assim o nosso pensamento. Vamos ficar então agora com uma música calma, muito bonita, uma música que nos faça pensar. Versos de Amor, de Carlos Paião. Eu espero que goste. Mantenha-se por aí, aqui, na nossa noite entre todos, que é uma noite para pensar, para refletir, para analisar tudo aquilo que somos e aquilo que fazemos, e uma noite para sorrir, para nos divertirmos. Até já. Versos de Amor. Para si, aqui, na noite entre todos, na Antena Web. Versos de Amor. Às 11:30 saiu para a rua com seu fato domingueiro, dormindo a aldeia, brilhando a lua num céu de estrelas, com seio, coração quente, timidamente à sua porta então chamou-lhe, abriu-se a janela e só para ela triste cantou. Versos de amor, lindos esses versos. Quase mesmo um viver tentador. A sua vida por uns versos de amor. Lindos esses versos de amor. Na mais terna amargura, o silêncio murmura uma história de amor. Versos de amor. A noite imensa foi mais rainha quando uma lágrima caiu na recompensa do amor que tinha. Ela também chorou, sorriu, foi tão bonito. Tinham-lhe dito que amar às vezes faz doer, mas a dor que sentia não lhe doía. Quase medo um viver tentador. A sua vida por uns versos de amor. Lindos esses versos de amor. Na mais terna amargura, o silêncio murmura uma história de amor. À espera o tempo à mão, no beijo que deram emudeceram tanta paixão. Versos de amor, lindos esses versos de amor, que fizeram em segredo a sonhar, quase a medo um viver tentador. história de amor. Uma externa amargura, o silêncio murmura uma história de amor. Vais ouvir, se estás aí ou não. Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu pedi solo, mas tenha que o coração perdeu. É ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu. Coração tão vagabundo que perde, chora todos os dias. Longe do mundo, mas perto de ti, peço conforto quem eu fugi. Que eu não lhe avisei. Hoje passamos por tudo. Fomos aos versos de amor, fomos à nossa história e fomos até à Disney. Até ao Corcunda de Notre Dame. Pois é, a música que ouvimos, Longe do Mundo, interpretada na voz de Sara Tavares, fez parte deste mesmo filme que lhe falei. O Corcunda de Notre Dame. Não sabia? Olha que giro. Não sabia. Pois é, eu agora trago-lhe mais música. Eu vim aqui simplesmente para dizer que, pronto, eu anunciei os versos de amor do Carlos Paião, mas depois, olha, quis-lhe dar um pouco da nossa Sara Tavares também, de uma música da nossa Disney, das histórias mais bonitas que correram a Disney, onde o amor e a magia se completam, onde o amor e a magia andam de mãos dadas. Assim como eu ando de mãos dadas consigo. Vá lá, ajude-me a completar o programa, ajude-me a trazer aqui à nossa sala de estar, à nossa noite, mais alegria. Bom, eu não sei se trago mais alegria, se não. Eu agora vou-vos deixar com três musiquinhas. Craig David com Stink, Rise and Fall. Depois vamos ficar com os Desserts, com uma música que foi retirada foi recriada do nosso Rod Stewart. E por fim vamos ficar com If Tomorrow Never Come do nosso querido Ronan Keaton. Até já, não saia daí, porque eu vou ficar aqui consigo na nossa sala de estar para lhe falar mais. Trago-lhe curiosidade, trago-lhe conversa. Muita conversa e muita música. Até já! Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it, and now it's plain for everyone to see. This game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call fall. I never used to be a troublemaker, now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my sometimes heart? Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call, it's what they call the rise and fall. The rise and fall. Now I know I made mistakes, think I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be, used to be. Sometimes the light you feel, the fight is over. The fight is over, you know, when it seems as though the ride is over. find that truth inside. No, no, no, no. Once your picture becomes dated, it's what they call, the rise and fall. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, dear Amira. Tears back for the night. Come on. Here's the star in the sky. Don't mean nothing to you. There, a mirror. Slowly taste your neck, baby. Let me take you to a ride to the sky. Make you feel high, so fly. Damn right. Sweet dreams are we that make it, girl. It's all true, I never meant to fake it, girl. You know the sun doesn't shine forever, so close your eyes and let us shine together. I don't wanna talk about it. Talk about it. How you broke my heart. Just how you broke my heart. Próxima estação, Antena Web. Sometimes late at night, I lie awake and I watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. In the past, gonna be enough to last if tomorrow never comes. 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never will reveal. So I made a promise to myself, say each day how much he means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, I wish you know how much I love her. Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth went through, this world without me is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes. Mais três momentos musicais tivemos aqui no nosso Noite Entre Todos, na nossa sala de estar, que está sempre aberta para si, aberta para as suas sugestões musicais, históricas, digamos, históricas no sentido de ser para a nossa história, não é históricas de ser aí do século passado, assim. Históricas, pronto, no sentido de ser da parte da história, mas a sua reflexão, o seu pensamento, a sua história. Aquilo que o faça realmente, aquilo que nos possa trazer, que nos leva a pensar, que nos leva a refletir um pouco, não muitas vezes. Bem, eu espero que tenha gostado destes três momentos. Tivemos a nossa banda portuguesa que parte o coração às meninas, os Desert, pronto, ficam todas alegres por ver os Desert. E tivemos mais dois cantores, espero que tenham gostado. Para mim, eu estou a adorar estar aqui consigo, estou a adorar fazer este programa para si, trazer toda a alegria que eu consigo, que eu posso, e prova disso é que eu andava aqui a rebuscar nas minhas coisinhas, digamos, e encontrei aqui umas notícias muito engraçadas, uns reclames publicitários muito engraçados, de algumas coisas que se vendem na internet, que é os Egg Coopers. Que é, se está cansado de comer ovos da forma oval, tem aqui os Egg Coopers, que é algo que lhe permite cozer o ovo, mas em vez do ovo ficar, não sei se está a perceber, ficar oval, fica em cubo. Isto realmente, na internet há tudo, já viu? Pois é, na internet também há aqui a Antena Web, realmente. Isto... Bom, brincando, eu depois trago-lhe mais coisas que vi agora dos Egg Coopers. Achei engraçado trazer-lhe e dizer-lhe que agora já pode comer ovos em forma de cubos. Há de ser gira. Isto realmente... Bem, mas agora deixemos lá os ovos em forma de cubos e passemos à música. Vamos ficar com o nosso Simon Webb e depois vamos ficar com o Danito, o que é o amor. Fico por aí, fico bem aqui na nossa noite entre todos, na nossa sala, muito confortável e muito familiar. Uma sala onde você pode contribuir em www.radioantenaweb.info. Deixa-me o seu comentáriozinho. Ou então, escreve-me um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu aguardo por isso. Sinta-se à vontade. Entre. Esteja na nossa sala. Não fique inibido. Desiniba-se. Faça a festa connosco. Até já e espero que goste. Simon Webb e Danito. Até já. After all the broken stones that were thrown for no good reason, inside she is loving him still. After all this time, right. And though her heart bears the scars, no sign of healing. It's alright, she is loving him still. After all this time, oh yeah. Trying to push the past away, still waiting for the lights to change. She'll try. Try for the sake of their pride, pride. Learning to barely feel the pain. The thicker the skin, the less the strain. Though it's really hurting, she ain't breaking, breaking, breaking. Cause she's loving him still. After all this time. Selfish soul, never changing. That's fine, because she's loving him still. After all this time, into the outside eye, you see your family getting by, and it all seems perfect. And that's how she wants it, because she's loving him still. After all this time. Trying to push the past away, still waiting for the lights to change. She'll try, try for the sake of their pride, pride. Learning to barely feel the pain, thicker the skin, the less the strain. Though it's really hurting, she ain't breaking, breaking, breaking. Cause she's loving him still, after all this time. She is loving him still. After all this time, and behind his tired eyes, she sees the boy with his arms wide, who made her feel like an angel. Oh, that's why she is loving him still. For the rest of her life, she is loving him still. For the last so many miles, she is loving him still. After all this time. 2007, Danito, JP, que é o amor? Come on. O que é o amor? O que é o amor? Eu não aguento esta dor. O que é o amor? O que é o amor? Muito menos perder. Mas nada é igual. Não. Perdi-me no escuro. Deixei-me cair. E tudo voltou a há momentos que já não posso com a tua voz. Amor e ódio que nos rodeia. Mais te amo, mais te odeio. Tu és o sangue que me percorre na veia. Chamo-te bonita, eles chamam-te feia. Chamam-te esquisita, eu diria perfeita. Sei que não és também, não digo que sou. Respeito e confiança, prioridade número um. O que é o amor? Qual é o valor? Qual é a razão do nosso sofrimento e da dor? Acreditar, para quê? Chorar e sentir sofrimento que ninguém vê. Amor sem palavra e confiança não é certo. Eu faço possíveis, mas com o espírito alerta. Cada vez que sais, levas o meu coração. Cada vez que traz, levantas a solidão. Tu és quem tu és e pedes para aceitar. E eu faria tudo, já conheço a tua fama. É impossível acreditar. Sentimento mais profundo, aquele que cria a razão de viver por alguém. Também passei, também fui um fraco, mal conhecia, já queria filhos. Olha os tapados, tanto amor parecia ser mais forte do que o amor do mar. Sempre diferente, uma vida que passou a ser um sonho fora da realidade. À frente de tudo, preenchendo etapas de idade. Amo para sempre. Não quero mais ninguém. Musiquinhas e eu ainda vou-lhe trazer mais música, agora via antena, só para lhe falar na Banana Transport, que é uma banana portanto, que lhe permite levar 90% das bananas do mercado, que há no mercado, que é para, você mete a bananinha que quer comer lá dentro, veja só isto, eu estou impressionada com estas coisas, mete a bananinha que quer comer lá dentro. E depois consome a banana onde quiser, no trabalho, na escola, num passeio, mas leva a banana consigo. E isto é assim, vende-se na internet a banana portátil, que é, abre, é um dispositivo que se abre, insere a banana lá dentro e leva consigo a banana para qualquer lado. Isto realmente, bom, só que andamos todos com a banana no bolso. Bom, isto não há de ser nada. Banana portátil. Muito bem. Transporta 90%, portanto, podes escolher a banana que quiser. Transporta 90% das bananas que temos no mercado. Isto deve ser bom, deve. Passando à frente, eu trouxe mais esta brincadeira. Mas agora vou-lhe trazer três senhoras da música, três vozes muito bonitas. Vamos ficar com A Moment Like This, da nossa Leona Lewis. Depois vamos ficar com Mariah Carey e depois vamos ficar com a nossa Shania Twain, A Man Feel Like a Woman. Até já! Told you it was all meant to be. Would you believe me? Would you agree? It's almost that feeling that we've met before. So tell me that you don't think I'm crazy when I tell you love has come here and now. A moment like this, some people wait a lifetime for a moment like this. Some people search forever for that one special kiss. Oh, I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime for a moment. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder. Hey, in my life there's been a heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. Yeah. três belos momentos, três senhoras da música, daquelas senhoras que nunca se esquecem, por muitos motivos, aos homens e às senhoras também, porque são bonitas e têm assim uns corpos esculturais, mas o que importa de facto é a voz. Todas elas cantam muito bem. Cantam muito bem mesmo. Eu gosto muito das três. Espero que você, que está aí desse lado, que está aqui na nossa sala de Noite Entre Todos, também tenha gostado. Eu adoro estar na sua companhia, eu adoro tê-lo por cá e gostava de o ter por cá sempre. Porque este programa é feito à quarta-feira para descontrair dos dois dias que trabalhou e para ter força para os dois dias que ainda vai trabalhar. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que hoje é aquele dia que nem é carne nem é peixe. É um dia em que, pronto, está cansado porque a semana começou à segunda. E pronto, ainda está naquela. Ainda tenho a quinta-feira e a sexta para trabalhar. Quer dizer, afinal, isto é o meio da semana. Mas não, a ideia é descomprimirmos, descontrairmos e ficarmos aqui pela nossa sala durante estas horinhas de emissão que passam muito rápido, muito rápido. Mas pronto, olha. Então, é as horas que tenho para lhe fazer companhia, de facto. Eu tenho o maior orgulho nisso, acredito. E teria muito orgulho em que sentisse que este programa é para si, feito à sua medida, feito para o agradar, para o fazer sorrir, para o e para fazer sorrir. É um programa para todos, do mais novo ao mais velho, do mais alto ao mais baixo, do maior ao mais pequeno, é sempre, é um programa para si. Eu gosto imenso de estar consigo, tenho o maior orgulho em abrir as portas da nossa sala para o ter cá, para o sentir perto, e eu abro-lhe as portas deixando-lhe também os nossos contactos, portanto a nossa página web em www.radioantenaweb.info, que é onde nos ouve e onde pode deixar o seu comentário e pedido, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Este é o Noite Entre Todos, é um programa para si, como eu já lhe disse, e é um programa que está sempre disposto a fazê-lo sorrir. Prova disso é que lhe trago agora aqui Diolinda com o Fado Toninho, uma melodia, uma música que eu gosto muito, muito animada, muito divertida e muito diferente, porque de facto é uma música muito engraçada, muito diferente. Após a nossa Diolinda, o nosso grupo Diolinda, eu trago-lhe os spots publicitários e depois eu voltarei à antena para lhe trazer mais música e mais curiosidades. Não lhe vou trazer bananas, nem lhe vou trazer ovos, mas também vou-lhe trazer coisas esquisitas que se vendem por aí na internet. Eu achei imensa piada a isto e por isso é que eu resolvi trazer-lhe, porque eu quero vê-lo a sorrir e não triste. Nós queremos é sorrisos e a nossa sala, sendo tão bonita e tão familiar, é uma sala para sorrir, para ser feliz e para ganharmos energias para o resto da semana. Vamos então à Diolinda, ó rapariga, canta, vamos, bora nessa! Dizem que é mal que faz e acontece, arma confusão e o diabo a sete. Agarrem-me que eu vou a ele, nem sei o que lhe faço. Desgrenho os cabelos, esborrato os lábios. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Meu rapazinho, és fraco para mim. De peito feito, ele ginga o passo. Arregaça as mangas e escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano. Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Meu rapazinho, sou tão má pra ti. Oh, meu rapazinho, oh. eu cá estou para lhe anunciar mais música, para lhe trazer mais conversa, mais alegria. Pelo menos é o que eu tento. Bom, os spots já se foram, as músicas que passámos também, e nós estamos a caminhar a passos largos do nosso fim, do fim da nossa noite. Depois segue-se o nosso outro programa na Antena Web, o Hora Zero, um programa de Carlos Bonaparte. Um programa que vai trazer a calma da noite, a calmaria da noite. Bem, mas antes do Hora Zero, tenho aqui a Noite Entre Todos para lhe dar alegria. Eu vou-vos deixar com Roberta Miranda, Você Dentro de Mim, e depois fica com Sandy Júnior, No Fundo do Coração. E no fundo do coração é o que eu quero. Do fundo do coração é o que eu quero. Que tenha muita alegria, muitos sorrisos e boa disposição. Entretanto, já lhe trago mais novidades daquelas. Até já! Você dentro de mim corre meu sangue, pulsa minhas veias, me parte em dois. Você dentro de mim tem a ousadia de me conhecer. Você dentro de mim será magia, pode até me enlouquecer. Como é que eu posso te mentir se eu sou você? De uma forma tão sutil foi ficando em mim. Você dentro de mim será magia, pode até me enlouquecer. Como é que eu posso te mentir se eu sou você? De uma forma tão sutil foi ficando em mim. É assim, o amor não se explica, ignora. Não tem forte ou fraco, não tem sexo. Quando ele chega em forma de paixão, deu um jeito, encosto no teu peito pra chorar. Dentro de mim não há mais lugar pra dor nem emoções passageiras. Você dentro de mim será magia, enlouquecer. Como é que eu posso te mentir se eu sou você? De uma forma tão sutil foi ficando em mim. É assim, o amor não se explica, ignora. Não tem forte ou fraco, não tem sexo. Quando ele chega em forma de paixão, deu um jeito, encosto no teu peito pra chorar. Dentro de mim não há mais lugar pra dor nem emoções passageiras. Eu quero ser um lindo sonho. tô aqui pra te ver. Meu coração dilacerado tenta te esquecer. Você é um lindo sonho, o meu raio de sol, o meu farol, o meu mar. Eu só queria te amar. Do fundo do coração, não me deixe na mão. Quero te ver, crescer, renascer. Porque meu sonho se dissipa e essa dor que me complica. Vida nova, cara limpa, não sou meu de pita. Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração. Quero fazer da sua vida poesia e canção. Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol. Oh, oh, oh. Vou te encontrar na luz das estrelas, te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre, porque pra mim a vida é te amar. Vou te encontrar na luz das estrelas, te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre, porque pra mim a vida é te amar. Mais musiquinhas foram, mais musiquinhas se passaram. E eu agora trago mais uma curiosidade. Recebi também como notícia o Toilette Mini Golf. Traz duas bolas de golfe, um taco e um mini tapete para jogar. Em vez de você ler revistas ou quem sabe ouvir rádio ou coisa assim, põe-se a jogar golfe. Isto é, pode montar onde quiser, porque é pequeno, segundo o que diz aqui. É muito pequeno. Isto realmente. Agora, vender um toilette mini golf, isto é para andar no bolso, não? Deve ser, é porta-chaves. Portanto, olha, aqui diz que é muito pequenino, é muito portátil, portanto, o toilette mini golf é uma boa opção. Já viu? Ouvir a Antena Web e jogar toilette mini golf. A jogar lá com o seu toilette mini golf, a jogar golf no meio da sala, monta ali as coisas todas e monta. E joga. Bom, eu não vou estar com mais conversa, vou-lhe trazer mais música. Vamos ficar com o Zizi Special, sei que sabes que sim. Depois o nosso Pedro Madeira com Descobre-me. E vamos ficar com... Ai, que eu agora esqueci-me o que tinha para si. Não, vamos ficar com a ABC de Guilherme. Uma música em brasileiro. Até já e divirta-se. Ah, e jogue golfe se for o caso. Sei que sabes que sim. E que para mim és o mundo lá fora. Não há nada a fazer, nem nada a dizer. Aqui e agora, deixa a volta ao mundo, vai ser. Só tens de o sentir. Se sabes que sim. E que para mim és o mundo lá fora. Olha para mim. Se estiveres a vir, falamos depois. A qualquer hora. Sei que não demora. Não há nada a fazer, nem nada a dizer. sem desistir ou desaparecer. Levanta a cabeça, acredita, se consegues vencer. Quando o sol se for e a lua começar a brilhar, vem para a janela, ouve-me a cantar. Quantas vezes já me vi perdido, com medo de me deitar, pensar que amanhã já não consigo acordar. Fechar os olhos e ver que tudo está parado, jurar por aqueles que me têm magoado. Queria-te contar uma história, mas não estás para ouvir. Queria dizer o quanto te adoro, mas acabar por desistir. Saber que te afastaste, com medo de arriscar. Sentir que já não sentes, ou que me estás a enganar. Não te dei atenção, viver com coisas fúteis. O céu quer cair-me em cima, eu tenho que te pedir desculpas. A vida é um jogo, arrisquei, mas perdi. Se não sorris para a vida, ela não sorri para ti. Viaja no meu íntimo, descobre quem sou eu. Dá-me um ponto de abrigo, eu dou-te o que é meu. Fecha os olhos, foge dos teus medos. Viaja no meu íntimo, descobre quem sou eu. Dá-me um ponto de abrigo, eu dou-te o que é meu. Acredita que para mim não precisas de ter segredos. Escreva fiz, escrevi ao meu futuro. Meto as mãos no fogo pelo destino, espero que não seja duro. No meu caderno encontras a história da minha vida. E no meu passado encontras histórias que eu escondia. Tardes passadas com alma que só eu havia. Letras de músicas que escrevia e refletia. Nunca pedi muito, mas nem o pouco me deram. No caminho da vida vocês por mim não esperam. Por isso que me revolta, que me toca, que me choca. O interesse de quem fala para mim não volta. Sou tua voz que há muito tempo ficou presa. Deixo-a ir embora porque sei que ela regressa. Os medos que eu tenho estão aqui revelados. Todos os pensamentos voltam a ser repensados. Momento em que tento que perdoem pelo que não fiz. Não apareceu, não apareceu porque eu não quis. Viajo no mundo, vou voando em ilusões. Estou sem respostas, mas eu tenho sem questões. Ajuda-me, livra-me de todos os medos. E quando eles saírem juro que todos os meus segredos. Viaja no meu íntimo, descobre quem sou eu. Dá-me um ponto de abrigo, eu dou-te o que é meu. Fecha os olhos, foge dos teus medos. Viaja no meu íntimo, descobre quem sou eu. Dá-me um ponto de abrigo, eu dou-te o que é meu. Acredita que para mim não precisas de ter segredos. Na internet. Eu tenho um dom incrível, difícil de explicar. O que envolver seu nome. Sei tudo e um pouco mais. Diz tudo já faz tempo que sou formado em você. Me pergunte qualquer coisa, eu vou responder. Sem te olhar eu te desenho com toda a perfeição. Posso até seguir teu cheiro, te achar na multidão. Seu rosto, cabelo, seu gosto, corpo inteiro, tudo é impossível dizer. Você eu tiro de letra e com só cinco letras posso resumir. Faço só faço o que você é pra mim. Ah, te adoro, você vê. Te beijar sua boca, cê. Pode ser de chorar, mas é de alegria, de tanto te amar, vê. Te dormir do seu lado, é. Esquecer o passado, de agora em diante. O que eu vou te dizer é o mais importante pro mundo saber. Amo você. Você eu tiro de letra e com só cinco letras posso resumir. Passo a passo o que você é pra mim. Ah, te adoro, você vê. Te beijar sua boca, cê. Pode ser de chorar, mas é de alegria, de tanto te amar, vê. Te dormir do seu lado, é. Esquecer o passado, de agora em diante. O que eu vou te dizer é o mais importante pro mundo saber. Te adoro, você vê. Te beijar sua boca, cê. Pode ser de chorar, mas é de alegria, de tanto te amar, vê. Te dormir do seu lado, é. Esquecer o passado, de agora em diante. O que eu vou te dizer é o mais importante pro mundo saber. Amo você. Mais três momentos musicais, três momentos muito bonitos para se ouvir e para aproveitar aqui na nossa sala de estar, na nossa noite entre todos. Uma noite de mim, que é feita por mim e para si, à sua medida, uma noite que eu espero que esteja a ser feliz. Pronto, eu agora, já deixando tudo o que lhe disse, vou passar a trazer-lhe uma coisa que fará bem, com certeza, e que espero que goste. Vamos mudar um pouco o nosso estilo musical. Vamos até à Kizomba, que nunca passámos por aqui, com a Paulina Cresceu. E depois vamos até ao reggaeton, que já passámos aqui no programa anterior, mas uma música diferente. Dile, é uma música para dançar. Eu agora quero que dance e que tire aquelas que quero. Eu não quero nada, eu gostaria que dançasse e que fosse muito feliz. E que, pronto, aproveitasse para tirar aquelas calorias chatas que a gente costuma ter e que a gente acumula, não é? Aquelas calorias muito aborrecidas, porque comemos aquele jantar um bocadinho mais pesado e tal. Mas pronto, mas que nos sabe tão bem, às vezes é verdade. Bom, vamos então à música. E então, isto dança-se como? Dança-se assim? Força nisto! contigo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu llorar no se compone. Entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra. Ay, que yo no te bote. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Que beso mejor que él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que tú me quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que tú me quieres ver. Que quizá fue la noche en la que te traicionó. Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó. Que ya no tiene excusa pa' tu traición. Que tuviste mil motivos que entre razón. Que quizá te habla el oído como ya él no. O que mi alma el fuego de la pasión. Ya no le envías más y admite tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone. Porque tu llorar no se compone. Entonces a mí dame otra noche. Dançante, um momento alegre, um momento em que demos movimento ao corpo, em que nos pusemos a mexer. Foi assim, eu espero que tenha dançado e que tenha gostado e que, pronto, que lhe tenha agradado. Este é um programa para chegar a todos, portanto não há um estilo próprio, não há uma música própria. É aquilo que achamos bem. A semana passada foram os latinos, hoje é aquilo que calhar, é aquilo que... aquilo que chega perto de nós todos. Eu agora vou-lhe trazer mais três músicas. Vamos ficar com uma banda que surgiu numa novela, uma banda jovem, uma banda de quatro jovens, os RBL. Vamos ficar com uma balada e depois mais duas musiquinhas que eu espero que lhe agradem. Até já, não saia daí, depois vamos a uns blocos publicitários e vamos caminhando para o fim da nossa emissão, que já me está a deixar triste, porque eu gosto tanto de estar aqui consigo. Não faz a noção de quanto eu gosto de estar aqui consigo. Mas depois eu vou ter que deixar a cadeira e passar a minha cadeirinha para o Sr. Carlos Bonaparte, o meu colega de equipa, para lhe trazer uma hora zero, uma hora de puro relaxamento. Eu espero que esteja a gostar. Fique então com mais três musiquinhas e até já! Eu já vivi tantas coisas, tu não estavas. De mil aventuras, onde andavas? E ao morrer sobrevivi, no meu mundo me perdi. E apesar de tudo, eu nunca te esqueci. Chegou a hora, sem perder mais tempo, diz-me agora se me queres ou se te vais embora. Dói demais se da minha vida sais. Chegou a hora, porque sei bem o que sinto. E ao dizer isto não minto. O melhor da minha vida és tu. quando achei o meu caminho, a minha estrada. Tinha tudo e afinal não tinha nada. Romeu no ser real, volta a peça principal. Cantarei uma canção, tu és o meu refrão. Chegou a hora, sem perder mais tempo, diz-me agora. Se o que queres ou se tu vais embora, porque dói demais se da minha vida sai. Chegou a hora, porque sei bem o que sinto, e ao dizer my everything, my six in the morning when the clock rings Cena Web, sintoniza-te. This is a story about a girl named Lucky. Early morning, she wakes up. Knock, knock, knock on the door. It's time for makeup. Perfect smile. Como eu já disse, a passos largos do fim. Foram músicas, foram histórias, foram momentos, foram risos que se partilharam hoje aqui nesta sala. Mas antes de eu me despedir, vou-lhe trazer três musiquinhas. A Kelly Key com Anjo, os Backstreet Boys também com Drowning, e vou-lhe trazer também Poeta Solitário com Nuno Barroso. Eu espero que goste. São três momentos em que o brasileiro, o inglês e o português vão se fazer ouvir. Depois eu vou voltar para me despedir de si, para passar o testemunho. E pronto, e para dizer que por esta semana eu já lhe trouxe a minha noite, a noite entre todos, a noite que eu trago e que faço para si com todo o gosto e todo o meu coração. Fique com estes três temas que eu lhe ofereço de coração e não se esqueça, eu gostava de, para a semana, se achar bem, passar alguma coisa que faça parte de si, a sua história, o seu exemplo ou a sua música. Como eu já lhe disse, deixa o seu comentário na página em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu hoje estou-me a enganar, realmente. Bom, vamos então à música. Até já, fique bem.

onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. O que senti a primeira vez em que eu te vi, tu és um rio que nasce em mim, que vai da foz até ao mar. Dá-me mais um sinal que quero estar comigo mais uma vez, porque eu quero estar contigo outra vez. Quero te abraçar, quero te beijar, eu só quero estar contigo mais uma vez. Quero te sentir, não te quero mais perder, eu só quero estar contigo mais uma vez. Dá-me tudo o que quero, tudo podes dar. Sou um poeta solitário, mais um lobo da noite. E entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, dá-me mais um sinal e que quero estar comigo mais uma vez, porque eu quero estar comigo. Chegamos ao fim do nosso Noite Entre Todos, uma noite que eu tive todo o prazer em lhe fazer companhia, em trazer música e muita alegria, muita boa disposição, que foi tudo o que sentimos aqui, espero eu. Eu, pelo menos, senti todo o meu bem-estar em trazer sorrisos. E mais lhe peço desculpa, porque sei que cometi uma gafe no programa passado e eu aliás, passei toda esta emissão a tentar relembrar-me que tinha algo para lhe dizer, mas que não o disse. Eu peço desculpa porque eu disse que os Roxette eram americanos ou ingleses, ou lá o que era. Mas não, são suecos de facto e eu, pronto, cometi uma gafa assim muito grande. Mas pronto, já está ultrapassada, eu peço mais uma vez desculpa por isso. Enganei-o ou podia ter induzido em erro? Já se passou uma semana, mas eu lembrei-me disto, já viu? Bom, com muitos sorrisos, com muita alegria, eu trouxe este programa, o segundo de muitos programas, espero eu, trazer daqui à antena. A Antena Web é uma rádio para si, o Noite Entre Todos é um programa que pode ser também feito por si, completado por si. Tente trazer um complemento aqui ao nosso programa. Eu teria todo o gosto em expor aqui aquilo que lhe faz bem. E fazendo bem ou mal, ou sim ou não, eu vou ter que me despedir mandando beijinhos a quem é de direito e abraços a quem é de direito e desejando felicidades a todos vós, ouvintes, que estão desse lado, mas que nós trabalhamos para vocês e a quem nós dedicamos o nosso tempo e aquilo que mais gostamos de fazer. Tenha um resto de semana muito feliz. Eu cá o aguardo para, na nossa sala para mais uma Noite Entre Todos, na quarta-feira que vem, para a nossa terceira emissão, que virá para o ar às 21 horas até às zero. Agora passo o testemunho ao colega que se segue, Carlos Bonaparte, que virá com a hora zero para lhe trazer todo o bem-estar e o relaxamento que merece. Eu já lhe trouxe alegria, já lhe trouxe boa disposição, já lhe trouxe música, trouxe-lhe histórias, inclusive aqui umas novidades que, pronto, deixaram-nos assim perplexos, bananas e ovos cúbicos e mini-golfs, portanto, toaletes de mini-golf. Portanto, isto há de tudo. Pelo mundo afora e pela internet há de tudo. Inclusive na internet há a sua rádio, Antena Web, que tem todo o gosto em estar aqui para si, como eu já lhe disse. Vamos então terminar o nosso programa com mais música, música divertida. Vamos ficar com Dime Porquê em latino e muitos mais sons que eu espero que lhe agradem. Fique bem, tenha o resto de uma noite descansada e o resto de semana muito feliz. Até quarta-feira, eu cá o aguardo. Tchau! Dime por qué, si tus ojitos está él, si se amor o no lo es, si te sientes más querida tú conmigo, tú con él, si necesitas libertad, y entre los dos no quedará, si en tu vida luna rota, luna nueva tú verás. Dime por qué. Si necesitas libertad, entre los dos no quedará.